Alguém que curte meu brother Falcão? Então vamos nessa. Chorou, pode parar. Pra mim, mais uma grande banda desse nosso Brasil. Ô rapa, e a galera cantando, fica mais bonito ainda. Oh, oh, oh, oh, oh, my brother. Sou pescador de ilusões. Sou pescador de ilusões. Quem tá curtindo, bate palma e faz barulho.